menino de rua, eu te conheço. A violência da rua não tem troco e nem preço. Sem comida, sem saúde e sem moradia, essa é a vida do menor que te pede tia. Sofrimento e dor, frio e muito rancor. É, tristeza e agonia sempre te arrudiou. Predestinado pra não ter ninguém ao seu lado. Cheira cola e se droga porque está revoltado. Essa é a lei do menino de rua. Essa é a vida do menino no clarão da lua. Meninos de rua, carente, pobres, humildes, sofredores da noite, procurando abrir. Os seus pais com certeza não dormem em paz. Pensam em seus filhos, apareceu alguns tempos atrás. Porque a tristeza entre família reina o tempo inteiro. A vontade de encontrar seu filho e sair do pesadelo. Mas tinha uma coisa que não sabia e nem imaginava. O menino encontrado morto era o seu filho que procurava. Ao saber da notícia ficou aliviada. Acabou a preocupação de uma longa jornada. O seu filho que procurava era aquele menino que anda pelo mundo inteiro sem nenhum destino. Na calada da noite, no clarão da lua, é assim que sobrevive os meninos de rua. O seu filho você pode encontrar. O seu filho você vai encontrar. O seu filho você pode encontrar.